Sierra Vitor 3664, Portugal 083. Ótima aproximação, aguarda a localização do pouso. Olha, 723, sem pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 109. Primeiro pouso, pista 10, voo 9723. Voo 9932, visual contato da companhia na final da 10. Visual. Pois está condicionado após o pouso do mesma linha e mantém pista 10. Este após o pouso da mesma linha, mantendo 0, voo 9932. Confirme a posição, senhora. E o COG 4959? Onde fica essa posição, por gentileza? Ela pertence à aerovia ou alguma aproximação? É terminal em Oeste 4959. É preciso soletrar? Bunda Lima e Oeste Vitor, azul 4959. Nos consta que é coral a entrada do terminal. Sim, é azul 4959, mas tem a ser de coral. Ok, obrigado. Na dúvida, não dúvida, seu Isabel. Vai virar TAP. Estuda para o vídeo 050, seu negócio é 014. Olá, 9932, sem decolagem autorizada, pista no 0, vento na centena, 89. Sem decolagem no 0, 9932. Boa noite, mantenha ponto de espera em aguarde, eu tenho um tráfego na aproximação da Ana Zé. Está visual com o mesmo, mas valeu. Zero, two, three, contact the tower, 118, that's about 95. 11895, airport, go to airport, three. Nove, três, dois, decolou os 4-6, controle, 719, that's about 8, bom voo. 198, 9032, boa. 118, Delta 95. And runway 95, up the other, Portugal 022. Boa noite, Golmão 932, saindo a Fuca, a Caju, cruza 1500 para o 3-0. Golmão 932, contato radar de colagem, sua para a Minas Rio 370, via saída da Fuca. 370, via saída da Fuca, Golmão 932. Lama 212, autorizado Serra Vita 366, e descida para 4010. Lama 8, autorizado voo direto Mari, descida para a nível de voo 130, que é na Gama 094. Xanana 212, escutei o controle. Vai direto para a Águia 366 e descer para 4.010. 8, desce para nível de voo 050. 050, quanto que você está pronto, Serra Vitor 369? 1, 8, 9, 8. Rei Tap, após o Tap, chegando em Serra Vitor 366. Aprova, Tap, após o Tap 366. 774, Alinha, tá em pista no zero. Alinha, mas não no zero, 774. Brazil 2-3, on ground at 5-0, turn your right and contact ground 1-2-1 with 9-9. Turn right, ground 1-2-1 with 9-9 at airport, so 0-2-3, 1-8. Mas o 4959 tem condições de voar e o NEP? Sim, 4959 e o NET. E o NET? 9932, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, até no 25, decimal 45. 2685, 2545, vou lá, 932, boa. Chame 6212, desça para 2500 pés, autorizado R9, reporte estabilizado. 2510, na IPTV, reportagem estabilizado, na R9 da 10, chame 62. Passarigo 224, ação de identificação, autorizada para o Osmar para a chegada amarela, aposto para descida aqui em NH 014. Passarigo para descida aqui em NH 014, nós fazemos a LICAP, já presente? LICAP 224. 224, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, eu sou 2774, decolado, seu escuta. Azul 2774, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 80, autorizado até 2000 pés, direto coral. Em ascensão 180 após 2000, direto coral, Azul 2774, muito obrigado. Azul 4959, 10 milhas para terminal e Léo, serviço radar encerrado, mantendo o nível 140 e chame com o controle de frequência na 20 décima 1. M 224, decolagem autorizada, pista no 0, vento uma centena, 9 metros. Iniciando, 6224. Ideal de fuga, eu passaria do 2224. Controle, eu passaria do 2224, ideal de fuga. Ururu, escola dessa para nível de voo 060. 060, passarelo. Paredo 224, desça para nível de voo 060, que é legal no 014. 060 no 014, passarelo. Passarelo 224, em condições de prosseguir o procedimento RNAV? É, mas vai ser possível. Pode. Prossiga no 8.68. 1.868, já está 3.500 pés, fenomenal, na 0.95 agora, autorizado para a hábito 3.66. Controle Salvador, 6224, decolou na sua escuta. Chanel 224, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190. 190, 6224. Passarelo 224, 24 mil pés. 4.000 pés, o passarinho 2224. Pelo 868, passe nessa velocidade. Teste boa noite, 8. Está seguindo próximo do 2012 milhas com 230 de glide speed. Vai segui-lo como número 2. Deita para 2.500 pés. Já pode estabilizar a TMR, Renato. Abre visual com a pista, o Xanar 62, 1 2. Abre o Xanar 2, Xanar 1895, o Xanar 62, 1 2. Desde Salvador, muito boa noite, é o Xanar 62, 1 2. Muito boa noite, 62 de Nobreza, continua a aproximação. Agita contato visual, tem pouso autorizado, pista na zero. Janto uma centena com 89. Centena com 89, pouso autorizado, Xané 62, 92. Passarela do 224, autorizado Serra Vida 366. Autorizado 366, obrigado. Passarela do 224. Pelo 8, complete a aproximação, chama a torre no 8 do sinal 9 e 5. Saiu do 224, luta para 2.500 pés, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Para 2.500, autorizado RNAV, reporte estabilizado, passarela. O Xané 624 está autorizado voar Alfa Romeo 363. É, está autorizado voar Alfa Romeo 363, o Xané 6224. Meu 8, bom dia. Boa noite, continua a processão, agora na autorização de pouso. Oxana 62, 12, no solo 01, livre à direita, 12, 1, decimal 9. Vai agilizando, 219 lá no final, Oxana 62, 12, sempre o tráfego chegando. Para o Xané 62, 1-2. 1-2-1-9. 1-2-1-9. 1-8-6-8, sem pouso autorizado, pista 1-0, exanto 1-0, 0 grau, com 0-9, né? Desde ponto para o ponto. No solo 05, livre direita, 121, decimal 9. Direita, 219, com 868. Teste, o Xana 224, aguarde coordenação para Caio. Xana 224, informa o tráfego. Essa posição de 1 hora, 20 milhas, rumo sudoeste, lançando o nível de voo 140, Alfa Tango 72. 224, autorizado o cruzamento de voo 50. Uma milha do 366, eu passarei do visual copista. Passarei do 224, chama turno 8, decimal 95. Chama da torre 118.5, muito obrigado, tenha uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, passarei do 2224. 2224, muito boa noite, continue a aproximação, agora na autorização de pouso. Reporte marcador externo, deixado travado. Reportarei no 372, vamos no RNAV. Azul 2703. 2703, informação alfa. Azul 2703, veículo de voo para chegada a bordo, reporte para descida. Acione identificação. Voando bom, chamada a descida, 2703. Chamada a 224. Chamada a 224, 3 minutos para terminar Aracaju. Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo na 90, chame o controle Aracaju, frequência 20.3. Obrigado, 224, tem contato visual, tem pouso autorizado, pista na 0. Janto 090 graus e na 09. Livre, pós, passarei 2224. Após Coravo e Raíra, deixando o controle da frequência no 20.1. Azul 2703, tem condições de prosseguir na RNAV, está pistando a 0? Afirmativo. Sala 092, o direto TAP desça para 4 no teste, QNH 095. TAP 1015, preto, afirmação, alinha? 4 no teste, QNH 092. 4015, TAP 1015. Estou confirmando a RNAV 10? Relativo, tá na 0-2, tem condições de realizar o R9 da pista na 0? Relativo, R9, chama 2. Pouso autorizado, pistona 0, vento uma centena 99. Ok, só apareceu com a técnica. A primeira caixa do papi, no sentido de pouso da esquerda para a direita, está com algum problema. A primeira caixa, ok? Primeira caixa do papi, da esquerda para a direita, obrigada. Três, dois, dois, quatro, no solo, 1-3, libera a direita, 1-2, 1-2, 1-9. Sim, você leva, livra a direita, 1-2, 1-9. Apenas para complementar a informação, o problema na caixa, na primeira caixa, na luz branca, ok? A vermelha, ela está ok. É dos dois lados ou é do lado esquerdo ou direito? É a primeira caixa do lado esquerdo, no sentido de pouso, tá? É a que fica mais externa à pista. Entendi. Obrigada, tá ok? Ok. 1-9-0-9-2, autorizado SAVE do 366, desça para 2500 pés, autorizado R9, reporte estabilizado. Serra Vista 366, 2500, autorizado R9, reporte estabilizado, 9-0-9-2. Então, 3152, é o número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2, 5 para nós. Ajuda o 7-3, vou direto pelo. Será visto a 367, poderia ser? Autorizado SAP 367 para R9 e 7-3, desça até 5.000 pés, que é legal, mas era 5. Já habita 367, 5.000, 7-3. 27-3, desça para 4.007. Para 4.027-3. Vista 3.6, estabilizada RNAV, da 1.0, até 9.0.1.2. Sala 0.1.2, completa a aproximação, chama turno 1.8, do sinal 9.5. 8.8.9.5, obrigado, senhor, boa noite. Boa noite. 17.3, autorizado 2.500 pés, está estabilizado na RNAV. 2.500, reportará, 2.7.3. Contra o 152, desça para 4.000 pés, reduz a velocidade para 2.009. É número 3 na aproximação. 4.000, reduzindo 2.009, contra o 152. Boa noite, final da 1-0. Boa noite, 9-0-2, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento uma centena, 11-9. Tem pouso 1-0 até 9-0-2. Então, 3152, pista ávido 368 para o R9, reporte estabilizado. Está voando agora o 366, quer que voe o 368? Então, 3152, tem condições de velocidade para 200 mais? Ele está mantendo o 210, 3152. Ele tem condições de reduzir mais de 10 mais a velocidade? Quer que foi o 368? A redução já é necessária até 3152. E tá voando então, 368, mantendo 2009, 3152. Então, 3152. Pode manter a produção de 366, reduzindo para 2009, luta para 2510, já foi estabilizado na RNAV. Então, agora todos 366, descendo para 2500, montarei estabilizado para 3152. Outro vídeo no circuito 2, o tráfego está sede, dá uma posição de 1 hora, 8 milhas, com 180 de grau de speed. Direito dentro do tráfego da 3152. Ainda tem que fazer o nosso 2, a gente vai ter pode ser agora, tá? Corrido de imediato, tá? Ah, decola de imediato, assim que autorizado. Gente, obrigada. Azul 273, chama turno no 8, do sinal 95. 1895, 17 no 3. Zero no 2, no solo aos 26, libra direito, chame sua linha no 2199. 2199, 9019, 8. Oi, Salvador, boa noite, o azul 27 no 3, passando Servita 372, faixa travada. 2713, continue a aproximação, vai dando pista livre. Mandando 2713. Sete no 3, tem autorizado, sistema 0, Zanto, na centena, 99. Depois, 7 no 3. Dado no RNAV, tá 3152. 3152, chama turno no 8, do sinal 95. 295, boa noite, tá 3152. Na curta, pode arrematar o azul 1023. Eu vou arrematar a posição da aguardada do sequenciamento. O tráfego que vem a retaguarda está com indicada de 180 nós. 2, tá visual baixar pra lá. 3152, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Aguardando 3152. Dois sete no três no solo 30, libera a direita e chama o solo 1-2-1-2-9. 1-2-1-9, azul 2-7-1-3. Então, 3152, Vianto, uma centena, 89, tem pouso autorizado, pista no zero. Pouso 90, tá 3152. Nove zero dois três da Azul, está autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali, Marcelo, no zero, Azul, Marcelo. Zona 52 no solo, 32, libera a direita e chame solo 1-2-1-9. Direita 219, tá 3152. Azul 9023 tem decolagem, azul 9023 tem decolagem autorizada, pista no zero. Vento na centena com 10 nós. Autorizada decolagem, pista no zero, azul 9023. Pronto, 1-1-3-4. Autorizado a alinhar e manter no zero. Zero, dois, três, decolou 3-3, controle, 119, decimal 8, bem, até a próxima. Só 3, 9, 8, obrigado, avalanche. Alvo, 6908, autorizado direto, Serra Vita 366, direita para 4007, quem negar, 1-0-1-4. Afirmativo, 6908, direto da Vita 366, descendo para 4.010. 366, 4.000. Legal, 1-0-1-5. Obrigado. Folha 098, Duque Sapará, nível de voo 100, Senegal 095. Salvador, boa noite, Azul 9023. Azul 9023, contato radar da colagem, suba para nível de voo 320, está autorizado direto ao Leda, 9023. 320, direto ao Leda, Azul 9023. Azul 9908, confirme sua velocidade. Tá com 324. Prata 9308. Canadá 250, autorizada a chegada amada, desça para nível de voo 190, Canadá 0015. Controle, boa noite, o Gol 134, decola Fuca na sua escuta. Gol 134, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 350, pode ser usado direto Djalma. 350, direto para o Djalma, Gol 134. Gol 098, desça para nível de voo 060. Controle, Salvador, você teria que terminar com o centro possibilidades da prova de Mótiva para o Azul 9023. Aguarde Azul 9023. Muito obrigado, mestre. Sistema 908, desça para 2.500 pés, autorizado R9, reporte estabilizado. 2.500, autorizado R9, reporte estabilizado. Ela é 258, você tá nível de voo 070. Desce para o 070, né? É 4107, autorizada a chegada a Mário, desça via para nível de voo 080, que é negar na 014. Mário, voo 090, pode voltar ao seu 1-0-9-8, autorizado Vaz Serra, Vitor 366, e descer para 4.007. 366, vou na agora, para 4.000, obrigado. Azul 9023, chame o centro Recife. Frequência 125.1, antena 123.8. 251.23.8, Azul 9023, anéis. Xalama 258, departamento de voo 050. Então, 3600, desço inicialmente até nível de voo 100, QNH 1015. Azul 4107, confirma essa velocidade. 4107, número 5 na aproximação, reduz a velocidade para 2509. Tá, 3600, confirma sua velocidade. Tá, 3600, reduza para 2509, número 6 na aproximação. Gol 134, chame centro Recife, frequência 26.85, alterna 25.45. Ok, gente, 25, 125, gol 1, 134, boa noite. Gol 098, reduz o resultado para 2209, número 2.